Quisera ser uma lágrima para seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia curtindo todas as músicas enfocadas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas a pedida é música, casal que reside aqui em São Carlos, casal de intelectos, casal muito querido, casal muito amável. Esse casal todos os domingos fica em sintonia com a nossa Rádio USP aqui de São Carlos para ouvir as pérolas enfocadas nesta pedida sonora. Estamos enfocando a professora dona Dirce Galucci e o Pro de Justiça, o doutor Amaro José. Para este casal, Noel Rosa e Marília Batista, saudosos. Cantam dele, Noel Rosa, que morreu com apenas 27 anos de idade, Você Vai Se Quiser, gravação autêntica e original. Na pedida do Gastão Lamounir, Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, Carlos Galhardo em Eu Destino Desfolhou, que pérola da música do passado. Com essa gravação autêntica do Carlos Galhardo para esta página maravilhosa. Ainda para esse casal de intelecto, esse casal que reside aqui em São Carlos, esse casal que aos domingos fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Casal esse formado pela pessoa Dirce Galucci e seu esposo promotor de justiça, Amaro José Tomé. Nós temos a Banda do Exército em belíssimo arranjo, esta música bem brejeira e regional da R. Miranda, Sua Majestade o Sabiá. Você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vá dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Você vai se quiser, você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vá dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Todo cargo masculino, desde o grande ao pequenino, hoje em dia pra mulher. E por causa dos palhaços, ela esquece que tem braços, nem cozinhar ela quer. Você vai se quiser, você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vai dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Você vai se quiser, você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vai dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Os direitos são iguais, mas até nos tribunais a mulher faz o que quer. Cada qual que casa o seu, pois o homem já nasceu tanto a costela, mulher. Você vai se quiser, você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vai dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Você vai se quiser, você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vai dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Mas levei um dia ao ciúme e o nosso amor se acabou, deixando em tudo o perfume da saudade que ficou. Eu te vi a chorar e teu pranto em segredo correr e partir a cantar sem pensar que tu ia esquecer. Mas depois veio a dor. Sofro tanto esta volta, não diz, meu amor, de nós dois, eu não sei qual é mais infeliz. Thank you. As gravações são autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. A audição radiofônica que você está sintonizando em seu rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside em Araraquara, ele é nosso gentil ouvinte, ele diz em seu e-mail que realmente a morada do sol, a nossa Araraquara, desperta o som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E é ele, o nosso gentil ouvinte, o doutor Alcides Silva de Albuquerque, ele que é advogado, ele que está em nossa sintonia e quer curtir com o Cliractan Arranjo Astor Silva, saudoso maestro do Paquito, Não, Não Me Diga Adeus, sucesso da Aracide Almeida. Van Chorico, talentosa e saudosa. Van Chorico, do Hernani Braga, canta esta pérola da nossa música, São João da Haram. Tudo isso para ele, que reside em Araraquara, o doutor, ele que é advogado, senhor Alcides Silva de Albuquerque. Nós temos esta pérola que foi do filme O Cangaceiro, composta e defendida pelo Zé do Norte. Note bem, um talentoso artista que deixou este legado para nós, dele, portanto, Zé do Norte, ele assinando e cantando Lua Bonita. Não me diga adeus, pense nos sofrimentos meus. Deus, pense nos sofrimentos meus. Se alguém lhe der conselhos pra você me abandonar, não devemos nos separar. Não vá me deixar, por favor, que a saudade é cruel quando existe amor. Lá no centro, em toda a avenida erguida, tem xarope, xarope, escorregou. Agarrou-se, arrou-se meu vestido lindo, deu uma precarega e me deixou. Maria, tu vai a um baile, tu leva um xale e vai chover. Madrugada, ai, ai, toda molhada, ai, ai, tu vai morrer. São João, tararam, tem uma gai sarareita, quando toca, toca, bate nela. Todos os anjos aranjos tocam gai sarareita, tocam tantarão aqui na terra. Lá no centro era em tudo, a avenida erguida, tem xarope, xarope, escorregou. Agarrou-se, arrou-se, meu vestido lindo, deu uma precareca e se rasgou. Maria, tu vai passar isso, eu vou te dar isso, os parabéns. Vou te dar isso, uma prenda, ai, ai, ai, ai, de renda, ai, ai, e dois vinténs. Lua bonita, se tu não fosse casada, eu preparava uma escada pra ir no céu te beijar. E se colasse teu frio com meu calor, pedia Nosso Senhor para contigo casar. Lua bonita, me faz aborrecimento ter São Jorge no jumento pisando seu quilarão. Pra que casaste com um homem tão sisudo, que come, dorme e faz tudo dentro do teu coração? Pra que casaste com um homem tão sisudo, que come, dorme e faz tudo dentro do teu coração? Bonita, meu São Jorge é teu senhor, por isso que ele vive pisando no teu esplendor. Lua bonita, se tu quer o meu conselho, vai ouvindo, eu tô alheio, quem te fala é meu amor. Deixa São Jorge no seu jubai amontado, vem cá para meu lado pra gente viver sem dor. Deixa São Jorge no seu jubai amontado, vem cá para meu lado pra gente viver. Deixa São Jorge e seu jubai amontado, vem cá para meu lado pra gente viver sem dor. Bonita, se tu não fosse casada, eu preparava uma escada pra ir no céu te beijar. E se colasse teu frio com meu calor, pedia Nosso Senhor para contigo casar. Lua bonita. Junte-te aos bons e serás um deles. Junte-te aos maus e serás pior que eles. Junta-te aos nostálgicos e curta um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pela Rede USP de Rádio São Carlos Saulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, mais um intervalo, aliás, o último. Na volta conosco, em nossa passarela nostálgica, vão desfilar Emilinha Borba, César de Alencar, Ângela Maria e Chico Viola.